Palavras de Esperança, um espaço documentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Olhamos para a liturgia deste domingo, 16º domingo do Tempo Comum, e contamos, como é hábito agora, com a participação do seu padre António Loureiro, que já está comigo. Seu padre, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa das Palavras de Esperança. Então, muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. Aqui nos encontramos para refletir sobre o tesouro da Palavra de Deus e também tomar umas considerações que sempre fazemos, também nos animam a estar em contexto e em relação com a sociedade que nos envolve. É verdade, é sempre bom termos aqui algumas considerações também para informarmos a comunidade de coisas que vão acontecendo e que envolvem a Igreja. Nomeadamente, Sr. Padre, a celebração do Dia dos Avós, no próximo dia 26. Esta aqui é uma celebração também com importância em Oliveira do Hospital. Este dia 26, que é o dia de São Joaquim e Santa Ana, avós de Jesus, em Oliveira do Hospital, que também venera a Santa Ana. Exatamente, não é? Portanto, nos últimos anos temos feito sempre uma alegre celebração, convidamos os avós e os netos a estarem presentes e temos então esse momento de uma celebração de Eucaristia às 19 horas. Mas pronto, pois o Dia dos Avós também é celebrado internacionalmente. Então celebra-se no domingo a seguir o 4º Dia Mundial dos Avós. E que o Papa escreveu uma mensagem que também é muito interessante. E o título é Na Velhice Não Me Abandones. E então ele convida muito ao carinho, à amizade, à consideração pelos avós, pelos mais velhos. E de um modo muito concreto, exorta as crianças, os netos, a dialogarem muito com os avós. Porque são pessoas que necessitam, deram a vida, talvez estejam com saúde limitada, com condições mentais um pouquinho limitadas, mas precisam de carinho. O avô, com a idade, volta a ser criança. E então precisamos de mais carinho e mais atenção. Às vezes acontece que o idoso é desconsiderado porque é peso, porque dá trabalho, porque está doente, porque é aborrecido, porque... pronto. E às vezes é desconsiderado abusivamente porque vivemos numa mentalidade utilitarista. O que é útil tem valor, o que não é útil não tem. Então, olha, fica também este convite muito importante para que se pudesse cuidar mais dos avós. Isso é, acho que é muito, muito importante, porque se bem que eu acho, na minha opinião, que estas novas gerações dão, corrija-me se estou errada, mas parece-me que dão muita atenção aos avós. Acho que os avós estão numa altura em que são muito considerados pelos netos. Haverá exceções também, mas há relações que são muito bonitas de ver entre avós e netos, Sr. Padre. Olha, eu diria que há de tudo. Há de tudo, não é? Há de tudo. Há avós que vivem a alegria do conforto dos filhos e dos netos. E há avós que dizem a minha vida é um inferno. Pois, com a minha família. Haverá de tudo, haverá de tudo, Sr. Padre. E por isso é que penso que era bom que efetivamente todos nós fizéssemos um bocadinho esse esforço de cuidado, de atenção, de visita, de escuta. A unção da escuta, até dizia o Papa, não é? Que é muito interessante, quer dizer, o poder escutar e dar atenção e dar carinho e acolher. O avô pode ser pesado, pode ser repetitivo, pode pedir algo que a gente... Mas pronto, olha, o avô tem sempre razão, o idoso tem sempre razão. Ninguém tem o direito de maltratar um idoso. E maltratar é desconsiderá-lo, é fazer, ele pede uma coisa e fazemos ao contrário, dizemos que ele não sei o quê, dá-lhe a atenção. O avô tem sempre razão, ainda que não a tenha. Isso é que penso que é um... Isto também... É uma questão de respeito, não é? E é uma atitude interior que seria muito bonita e melhoraria muito a vida. Depois dos avós, há questão da família, outras vezes estão nos lares e às vezes esquecidos nos lares. Não esquecidos. Portanto, esta celebração, Sr. Padre, vai ser no dia 26, não é? A que horas? Portanto, será às 19 horas. Uhum. E convidamos os avós, os netos e também os Joaquins e as Anas. Pois. Temos também um momento, uma vez especial, porque eu... o dia do santo, digamos assim, e também pode ser assim um momento muito, muito interessante e muito cativante. Muito bem. Seu Padre, os salesianos organizam o evangelizar. É, exatamente, é uma coisa também interessante. Já há bastantes anos que têm este programa de formação para catequistas, para dinamizadores culturais, para pessoas culturais religiosos, portanto, todos aqueles que são animadores na atividades religiosas, padres, animadores da pastoral, são convidados a um dia um bocadinho diferente. Portanto, este é um dia que se organiza com múltiplas opções, que são workshops, há 30 possibilidades, e cada um tem que escolher, ou pode escolher 5 durante o dia, que eu tenho os horários, que tem. Então as pessoas depois livremente escolhem 5 atividades. É online, pelo que percebo? Não, é presencial, não, é presencial. E então pode participar em 5 workshops. E há desde mais bíblicos, mais psicológicos, mais interativos, organizar dinâmicas, conteúdos de reflexão. Um que eu gostei muito, uma vez que eu participei, era sobre o riso, né? A alegria do riso. Então, está na moda agora. E faz bem. E de repente a pessoa fica bem disposta e fica aliviada. E a peso, ali preocupada. Olha, tem que rir e sorrir e saltar e pular e fazer o ridículo. Assim. Faz parte. Claro. Mas depois parte. Tudo isto cria ali. Portanto, eu também convidava os nossos catequistas a poderem participar. Será seguramente um tempo bem aproveitado. Já fui duas vezes, penso eu. É onde, seu Patrick? No Porto, nos Salesianos. E as datas são 28 ou 29 de setembro. Anteriormente era só um dia, mas tem tido tanto sucesso que eles fizeram duas repetições, digamos assim. Era no dia 28. Aqui nós já estivemos a falar, 28 é sábado. Uhum. Então temos aqui um grupinho de catequistas da nossa unidade pastoral. Se houver algum catequista ou algum animador de algum grupo, algum animador pastoral, digamos assim, que queira participar, é questão de contactar, de contactar, não é? Com a catequese, e podemos fazer assim um momento sempre muito agradável, bem disposto, e depois obrigar a refletir. São reflexões muito dinâmicas, portanto não é ir ouvir palestras, mas é participar em dinâmicas, o que é muito interessante. Muito bem, seu padre, recentemente aconteceu a peregrinação de Susana ao Fátima, agora a Catequese da Oliveira do Hospital está a preparar a peregrinação a Lourdes. Exatamente, França. Surgiu a possibilidade, costumávamos ter um passeio de fim de ano ou alguma atividade. Este ano resolvemos fazer uma coisa assim, por irmos visitar Nossa Senhora no seu Santuário de Lourdes. É dos dias 5 a 7 de outubro, portanto são 3 dias e 2 noites. A primeira noite será na viagem, mas pronto, penso que será um momento também bom de espiritualidade, uma espécie de retiro assim, ou de reflexão através dos locais e da mensagem de Nossa Senhora em Lourdes, a Bernadette. Um local também muito interessante de peregrinação. Sim, era isso que eu lhe queria perguntar, que falasse um bocadinho sobre a importância deste lugar. Isto foram aparições que ocorreram, se não me engano, em 1854, ou por aí, que têm a ver com o dogma da Imaculada Conceição, em que a Igreja proclamou o dogma, e um pouquinho antes apareceu Nossa Senhora em Lourdes, a Bernadette, que era uma criança também, 13 ou 14 anos. Anterior a Fátima, anterior às aparições de Fátima. Sim, portanto, anterior, 50 e tal anos anterior, a dizer que o seu nome era Imaculada Conceição, como que ia retificar este dogma que a Igreja proclamou. E depois, a Bernadette era uma criança também assim humilde, ela mandou-lhe escavar no chão, e ela escavou e nasceu uma corrente de água, como sinal. Essa água assumiu o caráter milagroso, com curas. Portanto, nós, em Lourdes, o que se desenvolveu foi uma devoção mariana, muito centrada no doente e com muitas curas. E muitas curas cientificamente testificadas, comprovadas. Portanto, quem vai numa peregrinação, quem vai visitar, portanto, é aquele momento de poder molhar, a tocar. Sim, na água, a gente não é? Pode ir. E depois também tem um local especial que se desenvolveu, portanto, enquanto que Fátima também tem um bocadinho isto, mas não é tanto esta parte do doente. Uhum. Ali tem também umas piscinas, onde todas as pessoas, muitas pessoas doentes, vão lá na esperança de se curarem. E já mergulhei nessa já? Piscina. Sentiu algo diferente, seu? Não, eu senti que estava muito frio. Foi em novembro, estava água gelada. Mas o curioso é que a pessoa mergulha na água, depois sai da água e não se seca. Tem que deixar saber. Deixa, e a pessoa depois fica muito agradável. Mas muita gente que vai com o sentido de cura, há muitas curas milagrosas que acontecem aí, ou no contexto da peregrinação. Portanto, ali há diariamente milhares de doentes. No verão há muita gente voluntária com doentes, e doentes podem ser físicos ou até com incapacidade mental. E acontecem muitas situações milagrosas. Portanto, Lourdes tornou-se no grande santuário da Europa, de França, com mais visitantes que Fátima, também está mais central, mas que, enquanto que em Fátima há os grandes dias de peregrinação, os dias 13. Lá é sempre. Lá é todos os dias. Todos os dias assim. É, não é? Um ritmo. Todos os dias assim. Não tem assim um. É todos os dias. Seu Padre, para quando esta peregrinação? Portanto, será de 5 a 7 de outubro. De outubro. Uhum. E como é que as pessoas podem fazer para se inscreverem e poderem. Portanto, isso seria falar com a catequese. A Marta Vieira está um pouquinho a coordenar as inscrições. Portanto, fica a possibilidade. Portanto, estará definido um programa, não é? Da viagem. Sim, eu até posso deixar depois aqui. Obrigada. O que é que se pretende? Ter um encontro. Portanto, a ideia original era convidar os catequistas e as suas famílias, mas pronto, sempre são situações, alguns podem, outros não podem. E agora, depois de já termos algumas inscrições, ou bastantes inscrições, abrimos também à comunidade, a quem queira participar. Um autocarro são 50 pessoas, portanto há já um pouco mais de metade inscrito. Portanto, a viagem é de autocarro. É de autocarro. E pronto, se alguém quisesse inscrever, com certeza. O preço por pessoa, podemos indicar, está aqui 265 euros, não é? Que engloba tudo nos 3 dias desta peregrinação. Exatamente. E inclui também uma visita cultural, digamos assim, a um espaço turístico, que são as grutas de Betram, que saíram debaixo da terra durante algum tempo. Que é uma coisa também muito interessante. Pronto, mas basicamente era ir rezar aos pés de Nossa Senhora de Lourdes. Aliás, eu tenho uma devoção especial para Lourdes, foi o meu primeiro momento de conversão, foi lá, foi rezando ali ante o santuário de Nossa Senhora. Por isso, para mim, muito importante e muito agradável. E o seu padre também vai, eu não também é? Irei, estou também. Aqui a verificar. Espero poder ir, espero. Esperemos que lhe arranjem mais alguém para ajudar na sua missão, não é? Vamos ver. Para que possa ter esta disponibilidade. Mas não terei que, pelo menos neste fim de semana, já alguém que me venha substituir, ver se consigo. Pronto, vamos ver. Pode ser que as coisas, entretanto, se resolvam. Exatamente. Fica aqui então esta indicação. Falaremos também, depois mais adiante, sobre esta peregrinação, mas que é de facto muito interessante. São 3 dias, de 5 a 7 de outubro. Quem queira participar é só contactar a catequese de Oliveira do Hospital. O número é o 910-6055. Será, com certeza, o número ligado à Marta Vieira, que é coordenadora da catequese da Unidade Pastoral da Oliveira do Hospital. Exatamente, escolhemos também. Também podem falar consigo, não é? Sim, também dará as indicações necessárias, não é? Dizer também que coincide com o feriado municipal, portanto, aproveitou-se esse fim de semana, digamos assim, para poder fazer esta viagem peregrinação. Exatamente, 7 de outubro é o feriado municipal. A Lourdes. Muito bem. Avançamos então. Seu Padre, tem aqui uma notícia não muito agradável que quer comentar. Exatamente, é uma notícia que eu tive conhecimento ontem, portanto é destes dias, e que a mim apenas me dá tristeza e tristeza profunda. Trata-se de um padre, Abbé Pierre, que durante o século passado foi uma das personalidades mais importantes em França, dedicou-se à pastoral social, ao cuidado dos doentes, à pobreza, portanto com uma ação muito eficaz e exemplar, né? Ele viveu muitos anos, viveu 94 anos. Entretanto, faleceu há 17 anos e agora apareceram 7 senhoras a dizerem que se sentiram abusadas por ele. Após o seu falecimento, já há 17 anos. Após o seu falecimento. Eu apenas vejo isto um destruir o nome, o bom nome, um fazer mal. Depois eu estive a ler, também não sabe muitas coisas, mas o que dizia que era tentativas de assédio, algum toque incorreto. Coisas. Mas, olha, não sei. A pessoa viveu 90. E por mais dizem que os abusos foram entre 1970 e 2005. E o senhor morreu em 2007. E morreu com 94 anos. Quer dizer, o senhor aos 90 anos estava a abusar das pessoas. Quer dizer, isto é sou esquisito. Isto é destruir o bom nome de alguém que é marcante, que foi luminoso, que foi uma referência. E que agora puseram na lama. E a Conferência Episcopal Francesa veio pedir perdão às pessoas que foram abusadas, com a humilhação. Quer dizer, isto que é isto me está a dizer? Está a dizer que entramos aqui numa loucura. Numa sociedade em que os abusos são reais, em que a sexualidade desordenada é constante, em que toda a gente abusa e faz o que quer, a pornografia no tudo, a sexualidade está na mente das pessoas, domina tudo. Depois tornamos-nos em puritanistas, em rigoristas contra pessoas que se dedicam ao bem. E até lhe digo, pode ter tido alguma falha. É possível ter tido alguma falha. Todos somos pecadores. A Igreja é constituída para os pecadores. Agora, veio a mentalidade puritanista que se fez uma falha, estragou a vida inteira. Enquanto que... Mas e depois são falhas menores, quer dizer, não sei. Isto era um caso que já vinha a ser investigado? Deve ou só agora? Ultimamente. Uhum. Isso é uma coisa recente. E as pessoas queixam-se 17 anos depois da morte do Senhor, estragam o seu bom nome, admitindo que tenha havido. Mas por coisas, pelo que eu tive a ver, minimalistas. Não há, não é caso de relação sexual, não, é tocamentos, de conversa, que não sei o quê, que a gente depois não sabe o que é que isso quer dizer. Ou até pode saber, porque às vezes pode haver a pessoa num excesso que fez algum gesto que não devia ter feito. Mas, quer dizer, tudo se reduz ao Deus sexo. Ao Deus sexo que nos consome na vida e depois ao Deus sexo que oprime e denuncia e castiga e mal castiga aqueles que passaram a vida a fazer o bem. Portanto, curiosamente, eu até recentemente falei com o Sr. Bispo e por acaso até falámos um bocadinho sobre estas coisas. Já, tu tem cuidado, porque isto qualquer coisinha depois alguém vai dizer. E não sei o que, oh, Sr. Bispo, não sei. Quer dizer, gente, ouvimos aqui com uma corda ao pescoço e não temos. Então, olha, mas há o risco da vida, há a boa intenção das pessoas, mas sempre alguém depois pode vir dizer, inventar e contar, e a gente fica a olhar, assim, olha, não sei. Quer dizer, é. Eu diria que é um abuso, e a Igreja nisto, no meu entendimento, é corresponsável, porque é uma mentalidade puritanista que não tolera o erro, não tolera que haja uma falha, um pecado, digamos assim, nesta matéria, quando o mundo está cheio disto, vive disto. E um caso, por exemplo, para mim muito lastimoso, é o que aconteceu com o Bispo de Paris. Uma pessoa excepcionalmente boa, um excelente bispo, que depois também teve algum deslize afetivo, eventualmente. E que um dia apanharam com uma senhora a tomar café, que ele foi disfarçado e foi tomar um café com uma senhora na moto, aquele... depois descobriram que era o Bispo de Paris, que teve algum relacionamento afetivo com uma senhora, que também era, não sei se era freira ou era alguma colaboradora, e depois já fizeram um escândalo e o Papa demitiu o Bispo. Ai, quer dizer, estamos aqui no cúmulo. É mentalidade puritanista. Em vez de sermos reconhecer que todos somos pecadores e que o pecado faz parte da vida, claro que devemos evitar o pecado, mas quando o pecado acontece, a Igreja deve oferecer misericórdia e não deve fazer mão dura que exclui. E vivemos numa idade assim, e a sociedade então aproveita disto tudo para tirar abaixo, para destruir aquilo que é bom, no fundo, para fazer mal à Igreja e mal à fé, o que é absolutamente injusto. A fé não tem culpa disto. E se uma pessoa, na sua exigência, tem um deslize, neste caso do seu Bispo de Paris, até com sentido, porque era uma relação um bocadinho, que às vezes o padre também precisa, ou pode ter uma relação afetiva. Olha o que aconteceu agora que vivemos com o nosso padre Pedro, uhum. Né? Às vezes o peso é isento e ter alguém com quem desabafar, com quem conversar, com quem abraçar, às vezes, sei lá, até pode ser reconfortante. E nós estamos sempre a acusar, a apontar, a destruir, em vez de desenvolver no sentido da misericórdia. Então o Abbé Pierre, que foi tão importante em França, e eu lembro-me perfeitamente deste nome, quando vi isto, Abbé Pierre, mas era uma pessoa... conhecida. E fica a sua, o seu bom nome manchado. Depois, às vezes, aparecem também outros casos já mais gravosos. Por isso é que é preciso também saber distinguir. Que é, por exemplo, o que aconteceu com o Roupnik, que é aquele que fez... que era que dedicou-se a fazer pinturas e quadros de mosaicos, o que fez o mosaico da Basílica de Fátima, aquele grande mosaico, e que também se descobriu que afinal era abusador, mas aí já mais gravoso, porque era diretor espiritual, abusou das freiras, portanto teve um problema aí de abusos confirmados e solidificados. E então também é um problema, efetivamente ele é um artista excepcional, mas agora levantou o problema, e então estas pinturas de um abusador confirmado, mas isso sim com falta grave. Era arte, porque é arte, e o que o fez que se tornou. Então agora o que é que fazer com estes quadros, não é? com estas imagens? E há uma reflexão que está na Igreja sobre se devem manter ou se devem retirar. Por exemplo, em Lourdes também tem as arte, pinturas, não têm culpa. Exatamente. Eu, não é? Mas depois olhar para aquelas pinturas recorda alguém que foi abusador. Portanto, quer dizer, no fundo é uma dificuldade. Isto acontece em todo lado, também pode acontecer no seio da Igreja e de pessoas de Igreja responsáveis. Olha, se pode dizer que isto é uma dor de alma, é uma dor de coração, e que às vezes nós, em vez de sermos de utilizar a misericórdia, somos justiceiros e de algum modo vingativos. Eu também não sei, neste caso, que fazer. Já alguns bispos que mandaram cobrir com uma tela, outros dizem que possivelmente irão pôr gesso por cima, outros estão à espera a ver o que é que se será a fazer. Sim. Mas às vezes, que seja essa arte é expressiva, como por exemplo a de Fátima, aquilo é expressivo. Está a falar do painel da Basílica. Da Basílica da Maternidade, que é o painel gigante, que nos eleva até ao céu. Né? E ele fez muitas coisas destas. Mas realmente descobriu-se que tinha problemas graves de abuso com freiras, de violência psicológica e física. Então, isso gravou-se. Mas é preciso ver o que é que se pensa. Quer dizer, gente, o que é misericórdia e o que é justiça. E uma coisa é ser misericordioso e outra coisa é ser justiceiro. Ah, não sei. Mas neste caso concreto, a VPR é uma dor de alma. 17 anos depois, mancha-se a memória por algo que até eventualmente tenha acontecido. Uma pessoa quando está idosa na cama, é verdade, pode ter dito alguma coisa, pode ter feito algo impróprio. Mas pronto, não sei, isso acontece todos os dias nos lares. Todos os dias há os idosos que se tentam tocar ou aproveitar. Portanto, também diria, é da condição humana, que a pessoa está um bocadinho já em demência e depois também tem um instinto que ainda está ali e que está um bocadinho selvagem ou solto. Mas isso acontece todos os dias, em todos os lares, em todo lado. Porquê é que vamos agora manchar o bom nome e tentar destruir uma pessoa que foi luminosa e, no fundo, maldizer a Igreja, que esse é o objetivo final. Muito bem. Pronto, Sr. Padre, vamos então agora concentrar-nos na liturgia deste domingo, a primeira leitura do profeta Jeremias, dar-vos-ei pastores que apascentem as minhas ovelhas, é a mensagem principal desta primeira leitura. Exatamente, esse é um texto que vem neste texto de Jeremias, que tem a ver com o Evangelho, mas que fala realmente desta realidade dos pastores, mas até fala de uma maneira inicial um bocadinho diferente, porque diz: ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Quer dizer, no fundo o profeta dá-se conta que aqueles que são responsáveis por cuidar do seu povo, do serviço religioso, digamos assim, muitas vezes cuidam a si próprio, dos seus interesses, e descuidam as ovelhas. E diz: dispersaste as minhas ovelhas e as escorraçaste sem teres cuidado delas. Não é? Vou castigar as vossas más ações. No fundo, esta é uma realidade que também acontece, o que estávamos a falar antes. Às vezes acontecem, e obviamente aquilo que devia ser o responsável para o bem aproveita-se para o interesse próprio e para o mal. Então o Senhor diz: vou ocupar-me de vós e castigar-vos, pedir-vos contas das vossas más ações. E ao mesmo tempo faz esta promessa: eu mesmo vou reunir o meu povo e cuidarei das ovelhas que se dispersaram, as farei voltar às suas pastagens, para que cresçam e se multipliquem. E então esta frase: dá-lhes-ei pastores que as apacentam e não vivam em sobressalto, para que não se percam. Pronto. E depois faz também a promessa: e de David farei surgir um rebento justo, que depois será Jesus Cristo. Pronto, então no fundo é o que falávamos antes: o pastor, aquele que é responsável, é humano, está sujeito ao pecado original e às tentações, e muitas vezes desvia-se do seu caminho, e então, em vez de cuidar das suas ovelhas, aproveita-se das ovelhas. Há muitos textos sobre isto: comeste a lei, comeste o melhor, ficou para ti, e não cuidaste do bem da ovelha. Então eu lamento que depois Jesus vai tomar no Evangelho, e que também iremos depois refletir. Temos para já a segunda leitura, a carta aos Efésios. Ele fez em si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz, seu padre. Exatamente, é um texto, portanto, a carta é a continuação da carta da semana passada, a carta aos Efésios, que é um pouquinho teológico, é uma reflexão sobre o significado de Cristo. E então o que diz é que Cristo de facto é a nossa paz, que ele derrubou as barreiras que havia entre as pessoas e entre os povos. Cada um defendia o seu Deus, cada um defendia a sua identidade, lutando contra o outro. E Jesus vem dizer que ele assumiu a realidade humana e no seu corpo assumiu o pecado da humanidade inteira, para que nós vivamos em paz. E por isso diz: fez de si próprio um só homem novo, estabelecendo a paz entre os homens e a paz dos homens com Deus. Então diz: pela cruz reconciliou com Deus uns e outros, reunindo num só corpo, levando em si próprio a morte à inimizade. Portanto, no fundo, ele assumiu o pecado que lhe causou a morte, ressuscitou para a vida e agora vem trazer essa boa notícia. Cristo veio anunciar a boa nova da paz, paz para vós que estáveis longe e paz para aqueles que estavam perto. E está a falar dos judeus e dos pagãos em luta uns contra os outros, daqueles que acreditavam e daqueles que não acreditam. Em Cristo somos um só povo, um só corpo. Cristo coloca dentro de si toda a humanidade para que não vivamos em luta uns contra os outros. E o que nós vemos é justamente o contrário. É que temos que maldizer o outro, temos que acusar o outro, temos que fazer guerra ao outro, desconsiderar o outro, porque eu acredito e não acreditas, porque tu és de um povo e eu sou do outro, porque tens uma religião e tens outra, e é um problema. Qual é a proposta de São Paulo? É aqueles que se convertem, olhem-se a Cristo, são um homem novo. E aí há paz. Portanto, não tem nenhum sentido entre cristãos haver divisões, haver discórdias uns contra os outros. Isso apenas significa falta de vivência da fé. Falta de fé viva. Não se deram conta da realidade espiritual do que significa o batismo. Porque batizaram-se, mas continuam como se não se batizassem. Uhum. E então o que diz aqui é isso. Muito bem. Recuperamos então agora o Evangelho, já falou dele há bocadinho também. Evangelho segundo São Marcos, o desafio é: vinde comigo para um lugar isolado e descansai um pouco. Exatamente. É um texto muito bonito de Jesus, porque ele vê que os apóstolos e que ele andavam em muitas atividades, a multidão seguia-os e que sempre iam lá, sempre atrás deles, e dizem, bem, mas também temos que descansar. E então diz aos apóstolos esta frase: vinde e descansai um pouco. O que é que isto quer dizer? No fundo, Jesus, quase que diríamos, quer ser cuidar de quem cuida. Quase podia ser o lema, cuidar de quem cuida. Há muita gente que cuida dos outros, já seja na igreja, os padres, que somos no meu caso, não é? Mas depois os agentes da pastoral, que também têm depois muita dedicação, muito trabalho, mas também depois os que cuidam dos doentes, os que cuidam dos avós, estávamos a falar há pouquinho. Então, todo aquele que cuida do outro também necessita de se cuidar. Cuidar a si próprio. Então, a reflexão podia ser esta: olha, tu, para estares bem, para teres boa saúde física e mental, necessitas também de descansar. Cuidar de ti próprio, de descansar. Portanto, no fundo, aquele que cuida é também um curador ferido que necessita de se cuidar. E a realidade que nós vemos é que hoje existe aquilo que chama burnout. É, e ele fala aqui do burnout, até do clero. Estrangeirismo. É. Burnout quer dizer: estou queimado, estou esgotado, não consigo mais, a minha mente já não discerne, estou esgotado. Isto pode acontecer no serviço do Evangelho. Agora, um problema de reflexão entre os sacerdotes, no meu caso agora, por exemplo. Por exemplo? Não é só o meu, é de todos. Corre esse risco, sim, padre. É que tanta coisa para fazer. O excesso de trabalho. É ativismo. E depois, às vezes, a gente, para estar bem, tem que ter ativismo, fazer coisas e tal. E quando está, quando esgotou. Esgotou porque nem recarregou baterias, nem deu tempo para rezar e para se alimentar e para poder recuperar. E então, olha, esgotou. E qual é a solução? Olha, se calhar abandonou, foi-se embora, porque não encontrou aquilo que procurava, não é? Mas é interessante, porque Santa Teresa de Ávila já dizia: quem anda no amor não cansa, nem se cansa. Quem anda no amor não cansa, nem se cansa. Ou seja, este amar recupera as forças, quando é bem vivido. Uma coisa é um ativismo em que eu esgoto, e outra coisa é o que diz o Senhor, é o que diz Jesus, é quando eu estou muito ativo, mas ao mesmo tempo cuido de mim, claro, espiritualmente. Ou seja, recupero forças estando descansando com o Senhor, né? E o Papa diz também uma coisa interessante: só o amor dá repouso. Aquilo que não se ama cansa de forma má, e com o passar do tempo cansa de forma pior. Quando eu faço coisas, mas não amo o que faço, esgoto-me muito mais. É que aquilo é. E a pessoa está contrariado logo à partida, não é? E depois tem que fazer. Isto é o que acontece. Este sentido do burnout também tem a ver com isto. É que eu estou a ver com isso, exatamente. Esgoto-me porque faço coisas de que eu não gosto. E então o Papa diz isto, não é? Diz: o problema não está tanto no excesso de atividades, mas sobretudo nas atividades mal vividas, sem as motivações adequadas, sem uma espiritualidade que preencha a ação e a torne desejável. Daí que as obrigações cansem mais do que o razoável e às vezes façam adoecer. Pronto, e então aqui temos algo que penso que poderia ser muito importante, não é? Já o Evangelho nos alertava para estas situações, seu padre, não é verdade? Vim comigo e descansai um pouco, porque andavam tão ocupados que não tinham tempo, não é? E então Jesus diz, viu uma grande multidão e compadeceu-se toda aquela gente, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar muitas coisas, os próprios Jesus nem tinha tempo para esse descanso. Mas fica aqui este alerta tão importante. Muito bem. Seu Padre, estamos a terminar o nosso programa. O que é que nos propõe hoje para o fecho? Então, hoje temos como proposta o cântico do Salmo deste domingo, que é o Bom Pastor, por Claudinho Pinheiro, que não é propriamente um salmo tradicional da liturgia, mas é uma oração cantada neste texto tão bonito. Então vamos escutar. Estamos já a ouvir, já regressamos. O Senhor tema que o seu padre António nos trouxe para fecharmos o nosso programa de hoje. O senhor é meu pastor. Seu padre, muito obrigada pela sua participação aqui no programa das Palavras de Esperança, que também vai entrar numa pausa no mês de agosto. Ainda regressamos para a semana, mas também vamos dar aqui umas férias ao nosso programa das Palavras de Esperança, não é verdade, seu também padre? É preciso. Também então, é preciso, não é verdade? Descansamos para avançar, que é o título de um livro. É isso mesmo. Mas então eu concluía com um desafio, digamos assim, que também vem deste sentido do saber cuidar. E era este: substituir algum cuidador esgotado e sem férias, sem pausas na sua árdua missão, por uma hora, por um dia ou por alguns dias, para que possa descansar, arejar e sair um pouco. E ainda estes dias, no verão, acontece muitas vezes isso. A família, um filho cuida da mãe ou cuida do pai, e depois também precisava descansar. Verdade. Mas para isso precisava de alguém de ir cuidar. outra pessoa da família ou alguém, e muitas vezes é difícil. Não poderíamos oferecer uma boleia, um passeio, a algum doente ou idoso para sair da sua casa, para poder ir à missa, para matar saudades da sua comunidade? Que ninguém se sinta ou fique sozinho, que cada um possa receber esta unção da escuta, da proximidade, da ternura e do cuidado dos outros. Então o convite também é este: se o Senhor entende que é bom descansar para cuidar, que eu também seja capaz de me dar conta daquele que necessita de descansar para cuidar bem, e que me ofereça também a cuidar um pouco, para que eu também seja cuidador e não seja só beneficiado do cuidar dos outros. Fica o desafio, Sr. Padre, pela maneira de terminarmos o programa de hoje. Nós regressamos ainda para a semana, antes de irmos de férias. Sr. Padre, muito obrigada. Nós terminamos assim o nosso programa das Palavras de Esperança. Até para a semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.